53, copia o controle. Autorizado produção, botão 3153. Se a posição é a ponte visual com a aeronave na curta final do 10. Tá visual com a aeronave na nacional. Esse é a ponte visual, ela pode pousar a aeronave nacional, Boeing da Sideral, está autorizada a alinhar e manter pistão no zero. Após a aeronave, a linha mantém a 10. Sala 9970, solo 03, livre via Fox, taxi via Alfa, quilo para parte 3 até para o sinalizador 2. Relativo, livre via Fox, Alfa, quilo, parte 3, sinalizador 2. 301, número 2 para Costa, preparação, voo 1, transição ótima. Sala 3153. Serra Fox Bravo, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável 039. Autorizado, Serra Fox Bravo. Para São 3597, Papis Brasil. São 3597, completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 6. 86. É Fox Bravo, decolador 06, chame controle em 1, 19, decimal 8. 119.8, muito obrigado, bom dia. Oxana 62, decimal. Estabilizado, 3597 é o estado, pouso autorizado, pista no zero, vento variável 03 nós, pista úmida. 7. 6225, Brasília, autorizado, 380, via rota do plano, subida arbor 1, transição Alefa, curva direita após a decolagem, 5573, transpone, 1198, controle. Autorizado, 380, Brasília, rota do plano, Arbor 1, não elepa, curva direita, 5573, 98, alguma coisa. Correto, no portal 62, deixando pronto, 62. Chamando. Azul 4301, pronto 4. 4201, Campinas, autorizado, via rota do plano de voo, nível 340. Subida Sanvo 1, transição Mótiva, curva à direita após, 5574. 1198. Segue via rota do plano de voo, 4201. Correto, no portão 01, chama para puxa sonora. 125, decimal 1. Recife 12835, alterno 251, alterno 3153. 62 no Uno, para o Galeão, preparação, voo Uno, transição Dóquilo, é a Guaspa Cota. Tan 3517, Salo 09, nível direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 07. Direita, Alfa Juliette 7, Tan 3517. 62 no 1, pronto 4. Pronto. 62 no 1, Galeão, autorizado via rota do plano de voo, nível 360. São 1, transição Dóquilo, curva direita após a decolagem, 5575, 1198. Direto Alessa, Sierra Fox Bravo. Direto Alessa, Sierra Fox Bravo. Motor 398, 8, 9, 8, 1, 1. Correto, no portão 4, puxa estacionamento, mandou o número. Oi, aqui é o Gol, Gol Fernando Bravo, comando técnico do Rebolso, grato e bom dia. Gente, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1093 com a Índia, portão 8, aprovação para confronto. Gol 1093, bom dia, autorizado para confins via pêndulo 21, nível 360. Perfil de saída Arbor 1, Elefa, após Elefa, vou à posição nítido. Transponder 5006, frequência do controle Salvador, 119.8. Luna 093, aprovado com fim 360, pêndulo 21. Decola Arbor 1 Elefa, 5006 transponder, 1198 controle. Luna 093, após Elefa, vai voar nítido. Luna 093, correto, portão 8, chama o campo de direcionamento. Vai chamar campo. Azul 420 não autorizado, chame táxi. Salvador, bom dia. Azul, Alfa, X-Ray, Quebec. Alfa, X-Ray, Quebec, bom dia para o senhor. É, Alfa, X-Ray, Quebec, fazendo um teste, bom dia. Alto e claro, Alfa, X-Ray, Quebec. Gente, obrigado. Salvador, Oxanã, 6225 para o estacionamento na posição 612. Oxanã 6225 autorizado, time táxi. Ah, para o táxi, 6225. Azul 4201 para o táxi com 124 no PLB, 4 horas de autonomia, perna de Ribeirão Preto. Azul 4201, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 0012. Índia, foi até pronto para espera. Autorizador 229, oceano identificação, chegada Bomé de 1 autorizado, feita via para o nível de voo 050, QNH 1902. Via, alfa 022, pode voar, tá? Autorizado. Afirmativo, só confirmando 050, tá? Afirmativo. Afirmativo, nossa, se for o número 1, passaria do mais à frente, quando o visual, se eles querem saber os corredores ali, visual até o Sofitel e a base pela direita da 10, se possível. 229, mantenha estado após etapa de urna, aguarde a possibilidade de realizar esse procedimento. Afirmativo, obrigado, assistente. Confirma autonomia alternando. Estamos com 3 horas e 40 alternando com quem? Na 6225, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1 no Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 2. 10 no 2, autorizado via Pátio e Taxiway Índia para o ponto de espera. Vai chamar no 1 no 9 mesmo, né? 6225. Chanel 62 no 1, coordenando com a equipe de sol para as passagens da aeronave da companhia Caldo, autorizado, chame táxi. Após o aeronave na retaguarda, autorizado, 62 no 1. Tá bom, correr. Salve, Salvador, bom dia, Azul Alfa, X-Ray, Quebec. Alfa C Quebec, prossiga. Alfa C Quebec solicita reboque da aeronave da posição 4, Romeu, até o pátio principal, ponte 1. Autorizado iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio 1, Alfa C Quebec. Alfa C Quebec, ciente, reportarei para ingresso. Azul 4201, decolado aos 24, chame controle Salvador 1, 19.8, bom voo. 198, boa, 4201. Controle Salvador Azul 4201, boa. Azul 4201, contato radar, para o nível de voo 340, via saída São Bruno. 340, São Bruno 4201. Passarei do 2229, autorizado descida para 3.000 pés, QNH 1003. 3.003, Salvador, Chanel 6225, pronto no ponto. Chanel 6225, autorizada a minha área de decolar, pistão 10, vento variável com 2 nós. Autorizada a minha área de decolar, 10, passarei do 2229, regra de voo cancelada ao ISP 0926, voe para o farol da Barra, desça para 1.700 pés, altímetro 1013, Reporte girando para interceptar a aproximação visual para a pista no zero. Reportará girando para a aproximação para o 2G, Fernando Santa Lúcia. Para esperar o processo. Do 4201, voe direto Leda. Direto Leda, 4201. Plano 093, aguarde cópia, prepara a saída da São João 1, posição DOC. Chame 6225, decolar 227, chame o controle Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 1198, obrigado, bom feriado. Salvador, bom dia, Chanel 6225, saída Arbor. Chanel 6225, contato radar, vou para o nível de voo 380, via saída Arbor 1. 380, via saída Arbor, possibilidade voa Elefa. Autorizado. Direto Elefa, obrigado, 6225. Alfa, S-Ray Quebec, reportarei o tempo. Controlera pronto, 6211. Chanel 6211, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 1029. Livre de decolagem no zero. Vou chanel 6211. Dois, reporte visual com campo. Dois, copiou o controle. Negativo, amigo. Dois, encontrar. Na 6211, decolar 230, chama o controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. 98, bom dia, 6219. Controle Salvador, Oceano 6211, bom dia, decola. Oceano 6211, contato.

128, decimal 8, secundária, via T65, bom voo. Tem uma, por favor, secundária? 128, decimal 8, secundária, primário 126, decimal 0. 288, ok, 285, obrigado. Salve Salvador Azul, X-Ray, Alfa X-Ray Quebec, informando o término do reboque. Um bom dia a todos e obrigado. Bom dia, Alfa X-Ray Quebec. Bem, se ainda não possui o plano, porém prepara a saída PUCA para São Caju. Assim que eu obtiver o plano, eu chamo para cópia. Isso aí, TAM 3597 com a Índia. Autorização Brasília, quando precisa? TAM 3597, autorizado para Brasília, veio a pêndulo no 7, nível 360. Perfil de saída Arbor 1, após posição elétrica, a primeira curva à direita após decolagem. Responde 5014, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Sente, autorizando 360 até Brasília, roda conforme, é do Zuluna 7. Decola da 10, Arbor 1, curva direita, transmissão é Alefa. Responder 5014, e o controle de navio 3597. Então 3597, correto, portão 7, chamamos antes do exilamento. Responderá no portão 7, tem 3597. Salvador, Gol 0093, pushback, acionamento, portão 8. Gol 0093, autorizado, chama táxi. Líder, chama táxi, 0093. 2, Salvador, passarela 2229. Passarela 2229, autorizado, final 10. Aguarde a autorização de pouso, passarela 2229. Líder, aguardando a autorização, passarela 2229. Na 649 sem identificação, chegada a Bonfim autorizada, desça via para 4000 pés, QNH 1093. Linha 3, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 0013. Correto, Mini 13, Índia informa pronto, 963, tá bom. Passarela 222, não há pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Liga pro outro, passarela 2229. Chanemia 2001, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. 2835, alterna 25, 1, bom dia, é o 6211. Bom dia. 1093, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via pátio no táxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, o ajuste no 0 no 3. Pátio Índia, reporta pronto no 093, no 093. Estou no 963, autorizado a alinhar e manter, que estou no zero. Área 2229, no solo 39, libere via eco, táxi via alfa, quilo, corrigindo alfa, reporte antes da taxa Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, reportará 2229. Pono 963, autorizada a linha de decolar de pono 0, vento 020 graus com 029. Gente, a linha decola já, pono 019, vento. Passaria 2229, Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, 12, 2229. Gol 1093, autorizado a alinhar e manter, estou no zero. Alinhar e manter no zero, gol 1093. Corrigindo, Gol 1963, decolado aos 41, chame controle Salvador, 119.8, bom voo. 198, obrigado, Gol. Controle Salvador, de Gol 1963, bom dia, nação do 1. 1963, contato radar, vou para o nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto a letra. Quer atenção para 360, após 2000 pés, direto a letra, grato, Gol 1963. Gol 1093, autorizado decolar de pistão 1-0, vento variável com 2 nós. Decolagem da 1-0, Gol 1093. Chame o controle Salvador 1193. Bom dia. Salvador, Gol 1093. Bom dia. Drone Salvador, Gol 1093. Bom dia. Drone Salvador, Gol 1093. Bom dia. Arborona 360, Gol 1093. Gol 1649, desça via para 2000 pés, QNH 1903, autorizado a final do procedimento ILS X-Reira, pistona 0, reporta estabilizado. E o 5975, copia Fortaleza 350. Autorizado para Fortaleza, via pêndulo 19, após conforme plano de voo, nível 350. Perfil de saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda após decolagem. Transponder 5035, frequência do controle Salvador, 119.8. E o 5975 correto, no pátio 3 chama o Trump Speck pelo menos. E o 5973, copia? Autorizado para Recife, via pêndulo 17, nível 330. Perfil de saída Fuca, transição Caju. Primeira curva à esquerda após decolagem. Transponder 5036, frequência do controle Salvador, 119.8. Rio 5973, cotejamento correto, autorizado para o feedback acionamento no pátio 3, reporte para o táxi, chamem 121 para o táxi. O Rio 5973 copiou a solicitação da aeronave da companhia? Tem condições de realizar simultâneo? Gente, o Rio 5975 autorizado, pushback simultâneo para o táxi, chame a torre. Estamos o solo em 121.1. Puxa, posicionamento no 7-35-7. Então, 3597, portão 7 autorizado para o táxi, chame em 121.1. Autorizado 17, chama 10-1-1-3-3-7-4. Não vai. 1963, chama 1-1-7-Recife, em 1-2-2-3-9-3-5. Recife agora, 1-2-2-3-5-9-3-3. Mas se modulou, por gentileza, faça um cheque rádio ininteligível a mensagem. Abatango Lima, Juliette Lima, bom dia. Informe pista que decolhe o baixo, por quê? Lima, Juliette, Lima, aguarde para qualquer... Lima, Juliette Lima, informe se já avisou na roda. Papatango Lima, Juliette Lima, autorizado. Serra, Serra, X-Ray Hotel, via Zulu 8, após chafame roda. Nível 240. Decola da 17, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor 1, transição Elefa. Aciona 5020, controle 119.8. Uno 093, chame o centro Recife, em 126.0. 126.0.093. Três horas de autonomia, Paris. 5975, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via parte 3, parte 1, Índia. No ponto de espera, chame a torre 1-18, decimal 6, ajustando a 0, 1-3, morro. E o 5975, confirme se está à frente da companhia? Cliente. Papatango Lima, Juliette Lima, por gentileza, proteja. O número 49 estabilizou. Controle 119, decimal 8. 649. Estabilizado, 649. 649, chame a torre, 1-8-9-5. 49. Corrigindo 1-8, decimal 6, gol 649. 6-649. Rio 5975, mas é quanto espera para o Pistão 0? Oi, Salvador, gol no 649, está estabilizado ele. Gol no 649, tráfego ajustado, estabilizado por outro Pistão 0, vento 090 graus, 029, ajuste 10 no 3. Gol no 649. Papatango Lima, Juliette Lima, livre acionamento, reporte táxi. E o 5973 autorizado, táxi até o ponto de espera da pistão na 0, via pátio 3, após segue a retaguarda do Airbus da TAM. Taxiando até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame a torre, em 1-1-8, decimal 6, ajustando a 0, 1-3, morro. E 5975, autorizado aliás, manter cabeceira no zero. Papatango Lima, Juliette Lima, autorizado táxi, bote na papá, ajuste altímetro no zero, no 3. Zona 649, solo 55, libera direito, chama o solo Salvador no 21, decimal 1. 21, obrigada. Salvador, bom dia, Zona 649. Zona 649, solo 21, decimal 1. Fala, Salvador, bom dia, gol no 649. Gol no 649, bom dia. Autorizado, táxi de Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, portão 8, voo no 649. 3597, autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no 0. Ali mantendo, 0735. E 5973, bom dia, mantenha a ponta 0 para o 0. E o 5975, decolou 57, chame o controle de Salvador 1199-8. 1198, obrigado, bom dia. Lima, Juliette Lima, autorizado ingresso para o 7, porte Lhari pronto. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975. Rio 5975, contato radar, para o nível de voo 350, via saída Momo. Via Momo, subindo para o 350, 5975. Autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. C3597, decolou 59, chama o controle de Salvador em 1.19.8. Controle de Salvador 19.8, 3597, baixou. Salvador, bom dia, 3597, 1400, 360, Árvore. C3597, contato radar, vou para o nível de voo 360, após 33, meu pai, foi direto nessa. Sinal 360, 3000 pés do Eletra, da 357. Rio 5973, autorizado decolagem de pistão a 0, vento 060 grau 049. Solo Salvador, muito bom dia, aqui é o San Mike, Hotel Alpes, solicitando autorização de revoque da posição 1-3, para a posição 09 do Batmono. Mike, Hotel Alfa, confirme intenções. Encontra-se na posição 3 do bate principal. Positivo, na posição 3 do bate principal, um reboque para a posição 09. Mike, Hotel Alfa, autorizado o início do reboque. Reboque no término agilizando com gentileza. Rio 5973, decolou 02, chama o controle Salvador em 119.8. 19, 8. Salvador, bom dia, o Rio 5973, decolou na Puca. Rio 5973, contato radar, sua barulho de voo. Rio 330, via Sara Puca.